ver o quanto estou sozinho. Como é tão triste a solidão. Se você pudesse estar agora aqui comigo, eu preciso de um sol, só você pode ser o meu amor. Se escolhi a vida, mal, meu bem, não sei. Só posso dizer que meu amor não morreu. Cada dia espero te rever. A noite é tão longa sem você. Me espere um dia, vou voltar. Espere um dia, vou voltar.